Abrindo com chave de ouro mais uma edição do Clube do Caipirão, Minha História de 1960 com Zico e Zeca. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Sejam todos muito bem-vindos, amigos amantes da canção cabocla, da música sertaneja. É uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez defendendo a tradição da nossa música regional aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão. E o sucesso não para, a moda continua. Vamos ouvir A Cruz do Caminho com Lourenço e Lourival. Puxa a cadeira, seu moço, sente aqui um bocadinho. Vou contar o que significa aquela cruz do caminho. Seu moço, toda a história acontece por causa do amor, mas esta é bem diferente, não tem mulher, não, senhor. Onde aquela cruz está enfincada naquele pedaço de chão, há tempo foi enterrado o Zico da Conceição. Cantador e bom violeiro, tinha a voz mais bonita do sertão inteiro. Quando garrava a viola e começava a cantar, cantava a moda bonita, fazia a gente chorar. Um dia o pobre coitado sentiu-se muito doente. Daí então desandou a emagrecer de repente. E assim ficou muito fraco, já não podia cantar. Casa foi o doutor procurar. E todos sentimos falta daquela tão linda voz, daquelas modas bonitas cantava pra nós. E o doutor disse pra ele: seu Zico da Conceição, tenha paciência, rapaz, você está ruim do pulmão. E o rapaz veio embora, tristonho, sem esperança. Parou naquele lugar, chorando que nem criança. E assim o pobre coitado tanta dor, rancou da sua garrucha e ali mesmo se matou. Com ele foi enterrado a sua viola de pinho. Aqui termina a história daquela cruz do caminho. A tradição conserva a história. Clube do Caipirão. Quando eu canto guaranha, polca, rasqueado e chamané, a saudade no peito espanto, me lembro de Mato Grosso. Alô, campo grande, meu bem, estamos partindo pra nossa lua de mel. Sem cartório e sem igreja, aliança sem papel. Vai precisar grinalda, vestido branco e nem véu. Pode ser a qualquer hora, num

facão lascando espinho e mato, farejando a casa distante, seguindo imaginária picada, até chegar todo ofegante, frente a frente com a pintada. Sertanejo forte, filho de Bartira, Rede Tupã. Desafias a própria morte e dá-me tu desbravador. Adoras e era tua irmã, mas o Brasil é o teu amor. Adoras e era tua irmã, mas o Brasil é o teu amor. Amor. Bonita canção das Primas Miranda, O Sertanejo. Antes tivemos A Nossa Lua de Mel com João Mulato e Pardinho e A Cruz do Caminho com Lourenço e Lorival, as Vozes de Cristal. Grandes clássicos, belíssimas canções aqui no Clube do Caipirão. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Quer conhecer a nossa equipe e ficar bem informado sobre o universo da música sertaneja? clubedocaipirão.com.br. Lá você também encontra curiosidades do nosso mundão caipira, conhece nossos parceiros, se familiariza com nossos colunistas semanais e pode fazer o seu pedido musical. www.clubedocaipirão.com.br. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. Muito bem, é hora do intervalo. A gente volta na sequência. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido para você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. No batidão do balaio, nós vamos ouvir Noturno com Zé Carreiro e Carreirinho. Este apartamento de um grande amor que foi meu, foi-se embora e me deixou, nem satisfação me deu. Foi o golpe mais doído que meu peito a receber. Cheguei na minha casa na hora que escureceu. Encontrei porta fechada, o meu coração doeu. Sem saber a triste surpresa que o destino me envolveu. Meus olhos encheram d'água e pelo rosto desceu. Aqui hoje não apareceu. Eu subi que ela foi embora. Não sei o destino. menino seu. Diz que viram ela embarcar no noturno que desceu. Ninguém sofre por amor como tenho sofrido eu. A mulher que eu mais queria tanto desgosto me deu. Quando saí pro trabalho, uniu seus lábios nos meus, sem saber que aquele beijo foi o derradeiro adeus. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Essa vida marcou na infância um passado importante. Apesar de ser criança, tornamos um dia dois grandes amantes. O caprichoso destino levou-a de mim para muito distante. Fiquei naquela cidade chorando a saudade que era bastante. Dizem que é o primeiro amor, por mais que se passe não há sucessão. Tive mulheres da vida, nenhuma entrou em meu coração. E o meu primeiro amor, perdi com o tempo a sua afeição. Nunca nos vimos adultos, apenas um vulto na imaginação. Pensar o destino me deu a surpresa em uma noite fria. Uma mulher maltrajada batendo na porta, um buzo pedia. Na hora disse que não, por fim aceitei porque ela insistia. Por piedade da dama, reparte a cama até outro dia. Passamos a noite juntinho, no dia seguinte eu se despedi. Senti o meu coração bater nesse peito, faltando explodir. Pela mulher maltrajada, a quem dei pousada de tanto insistir. Meu coração lhe queria, então eu pedia pra ela não ir. Sua vida naquela mulher eu dei mais valor, porque o nosso destino sofreu no passado o mesmo fator. Liguei pra sempre a cama, meu corpo, alma e também meu calor. A andarilha insistente era justamente meu primeiro amor. Clube do Caipirão. Fiz um rancho no espraiado na beira da lagoa. Derrubei um pé de cedro e construí minha canoa pra fazer a pescaria. A matula vai na proa, tem um cachorro malhado. Pra caçar é coisa boa. Quando Boa tarde vem chegando, navego 200 braças. Armo a rede, armo o covo e bebo minha cachaça. Depois vou pescar de vara, onde o anzol não embaraça, pra espantar as muriçocas. Eu pito e faço fumaça. Guardo os peixes miúdos no sambora de taquara. Quando é de madrugada eu me escondo nas coivaras, ponho a laporte na mira, esperando a capivara, tiro o couro e a gordura. Porque sei que a coisa é cara. Eu fico todo domingo na sombra de um timburi, tomando meu bom traguinho, esperando os paturis. Quando desce pra lagoa, vou pra baixo a divertir. Quando a noite vem chegando, volto pro rancho dormir. Ei, sucesso, hein? Clássico! Caçando e Pescando, Cacique e Pajé, os Reis da Chibatá. Antes tivemos Taviano e Tavares, de 1984, A Andarilha, e o Noturno, Raridade, com Zé Carreiro e Carreirinho, os maiores violeiros do Brasil. Música caipira, o tempo todo, Clube do Caipirão. Ô Juju, traz um cafezinho pra nós. Isso. Aí, ó, cafezinho gostoso, adoçado com rapadura, é bom demais, né, senhor? Clube do Caipirão. A intenção do nosso programa não é apenas tocar músicas do sertanejo caipira, mas também trazer informações que geralmente ficam de fora em outros programas do mesmo gênero. Por conta disso, as parcerias e nossa audiência crescem cada vez mais. E esse sucesso nós devemos a você, que é o nosso maior parceiro. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Levanta o braço direito, companheiro Zé Luquinha, na picape número 2. É isso, né, Zé? É o Tião Carreiro e Pardinho. Ana Rosa, essa história é verídica, aconteceu. Tá lá a capelinha da Ana Rosa pra quem quiser ver. Grande abraço a todos de Botucatu, Pardinho, Bufete, povo apaixonado que nos acompanha todas as semanas, né? Ana Rosa, sorte a moda, Luquinha. Ana Rosa casou com Chicuta, um caipira bastante atrasado. Levava a vida de carreiro, fazendo transporte era o seu ordenado. Tinha um ciúme doentio pela moça, que dava pena do coitado. Batia na pobre mulher com a vara de ferrão de bater no gado. Resolveu abandonar o marido, porque a vida já não resistia. Quando chegou em Botucatu, aquela cidade toda dormia. Só encontrou uma porta aberta, mas ali não entrava família. Resolveu contar sua história e se abrigar até no outro dia. O Chicuta quando chegou em casa, Ana Rosa não encontrou. Ele arriou sua besta e como uma fera galope tocou. Na chegada de Botucatu, um caboclo ele perguntou: seu moço, essa mulher lá na Fortunata, vi quando ela entrou. caminho ali da saída, sem destino resolveu chegar. Encontrou com Tarme Negido e com o Costinha pegou conversar. Vocês querem pegar uma empreitada, só se for pra não trabalhar. Pra matar a minha mulher, minha proposta vai lhe agradar. O Costinha montou a cavalo e tocou lá pra Fortunata. Conversando com Ana Rosa, diz que era um tropeiro da zona da mata. Meu patrão lhe mandou uma proposta, diz que leva e nunca lhe maltrata. Seu marido anda à sua procura, chorou que encontrando ele te mata. Ana Rosa montou na garupa e o cavalo saiu galopeando. Quando chegou no lavapé, onde os bandidos já estavam esperando, quando ela avistou seu marido, para todo santo foi chamando. Vou perder minha vida inocente, partirei com Deus desse mundo tirano. Derrubaram ela da garupa, já fazendo cruel judiação. Foi cortando ela aos pedaços, uma preta assistindo a cruel judiação. Foi correr da parte da autoridade, já fizeram a imediata prisão. Hoje lá construíram uma igreja, tem feito milagre pra muitos cristãos. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Enrivado meu mulão, fui fazer meu casamento com a maruca do sertão. Pra aliviar meu coração, atravessei mata virgem e as campinas do deserto. A distância mais distante, pra quem ama fica perto. Quem quer bem sabe que é certo. Eu cheguei no patrimônio e avistei um azulão. Perguntei do paradeiro da maruca do sertão. Tive uma desilusão, o azulão me respondeu: se procura o seu amor, não lhe posso dar notícia, daqui não sou morador, quase que eu morri de dor. Eu segui a caminhada, atravessei a pinguela, fui tirar informação no moinho da cancela. Meu sentido tava nela e nas águas do moinho. O monjolha respondeu: a maruca do sertão faz três noites que morreu. O meu peito estremeceu. Marchando as águas e no relanço do rio, como se fosse uma santa, sua imagem a refletiu. Eu senti um cara frio, a maruca estava bela, como a laranjeira em flor. E me disse: boy, não chore, que eu te espero, meu amor, junto de nosso. Clube do Caipirão.

e até hoje ainda sinto aquele perfume pairando no ar, que faz reviver a feliz mocidade. É o perfume da doce saudade que nada no mundo consegue apagar. É quase um mistério a vida da gente, a luta da mente é quase que vã. Aquilo em que hoje se vê naufragada, talvez será nada em nosso amanhã. E a saudade da minha terra, que está em minha alma e em todo meu ser, no palco da vida eu vou trabalhando, mas quando sentir a cortina fechando, é na minha terra que eu quero morrer. Clube do Caipirão. Senhorita, eu preciso falar com o médico. É caso urgente. Pois não. Um minutinho só. Doutor? Sim, qual é o problema? Doutor, no meu carro tem um rapaz que sofreu um acidente de automóvel e está entre a vida e a morte, precisando urgentemente de seus cuidados. Eu socorri na estrada e não o conheço. Vê o que o senhor pode fazer por ele. É muito bem. Só que o senhor terá que depositar 500 cruzeiros para os devidos tratamentos. Em caso contrário, não vou cuidar de uma pessoa estranha e que não tenha ninguém por ele. Mas, doutor, eu apenas estou cumprindo o meu dever. É, se o senhor não tiver dinheiro, eu aconselho que o senhor leve a vítima para outro hospital. Está bem. Se é que o senhor exige uma certa quantia para salvar uma vida, eu vou tentar arrumar o dinheiro. Bem, sendo assim, pode trazer o rapaz. O moço acidentado foi pra mesa do hospital, sentindo muitas dores, seu estado era mau. Agravou-lhe o sofrimento e parou seu coração, e assim ele morreu dentro daquele hospital, como se fosse indigente, sem ninguém lhe pôr as mãos. O rapaz do automóvel, quando voltou com dinheiro, entregou àquele médico os 500 cruzeiros. O doutor se preparou para atender o ferido, mas a sua enfermeira transmitiu-lhe este aviso, que o moço acidentado já havia falecido. O doutor disse à enfermeira: me entregue os documentos para cuidar do laudo médico e do sepultamento. A surpresa foi tão grande que o doutor quase morreu. Deu-se ali grande tristeza, pois aquele moço estranho que o doutor não deu socorro era o filhinho seu. Disse o médico chorando: me desculpe, caro amigo, por um erro irreparável, perdi meu filho querido. Cristo sirva de exemplo para os meus companheiros, foi cruel o meu castigo, e agora reconheço que perdi meu filho amado só por causa do dinheiro. Moda Bonita, Biaide no Franco, de 1973, O Erro do Médico. Antes tivemos Gente de Minha Terra, com Belmonte e Amaraí, e Carlos César e Cristiano, O Filho do Caminheiro. Clube do Caipirão é tradição caipira. É o Clube do Caipirão defendendo a tradição. Mais uma pausa, não sai daí, que tem muita moda pra gente ouvir. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Que maravilha! É uma satisfação imensa estar aqui junto com você, recordando grandes sucessos, matando saudades e apreciando as novidades do nosso mundão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Rápido, Luquinha, senão não dá tempo, tem muita moda pra gente ouvir. É do jeito A Boiadeira, com Tonico e Tinoco, a dupla Coração do Brasil. Essa canção foi gravada em 1980. Ixi. E um programa de música raiz não pode faltar Tonico e Tinoco. É verdade. Clube do Caipirão. Numa festa de rodeio, numa cidade mineira, o boiadeiro anunciava que não era brincadeira. Trazia de ouro fino o pantaneiro assassino do menino da porteira. Pela rua da cidade, o boiadeiro anunciava quem entrasse na arena e o pantaneiro tolhava. Esse toureiro valente levava o boi de presente, era o prêmio que ganhava. Chegou o dia do rodeio, recinto super lotou. Foi mais de 10 mil pessoas pra ver o boi matador. Contando não acredita, uma mocinha bonita, ai dentro da arena entrou, ai. Montou no boi assassino que levantava a poeira. O povo todo gritava pra menina boiadeira. Ela deu um pé no certeiro, um tombo no pantaneiro, salvou a plateia inteira. O povo aplaudiu de pé esta cena verdadeira. E chorando emocionada, a menina boiadeira. O meu documento prova, eu sou a irmã mais nova do menino da porteira. A tradição conserva a história. Clube do Caipirão. As andorinhas voltaram e eu também voltei pousar no velho ninho que um dia aqui deixei. Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Às vezes volta cansada, machucada, mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor. Igual a andorinha, eu parti sonhando, mas

Agora vem chegando os Reis do Batidão, Carlito Baduí e Nhozinho, de 1982, Boiadeiro de Frutal. Clube do Caipirão. Atrás de boi pantaneiro é que ganho a minha vida. Esta saudade no meu peito magoado, porque estou distanciado de quem mais amo na vida. Esta saudade no meu peito magoado, porque estou distanciado de quem mais amo na vida. Pra ser boiadeiro, sou campeão, já montei pra todo lado. Sou um peão afamado no Triângulo Mineiro. Sou campeão, já montei pra todo lado. Sou um peão afamado no Triângulo Mineiro. Da fama e dinheiro, de janeiro a Natal. Eu sou da gema do Triângulo Mineiro, a terra dos boiadeiros, eu sou filho de Frutal. Eu sou da gema do Triângulo Mineiro, a terra dos boiadeiros, eu sou filho de Frutal. Eu repico meu berrante, relembrando a peonada. Esta jornada está restando, sou eu, pois dela só não morreu esta saudade malvada. Esta jornada está restando, sou eu, pois dela só não morreu esta saudade malvada. Clube do Caipirão. Na mesa de um bar, madrugada, você é culpada porque me ajudaste com ela. Se de noite

dupla que o berrão me conquistou. Meus companheiros já deixaram esta vida, todos partiram deixando a saudade. Estou seguindo o berrante do tempo, que pouco a pouco me conduz à eternidade. E quantas vezes atravesso uma viragem, vejo a boiada caminhar no pensamento. Nessa boiada já não sou mais boiadeiro, sou agora um tangueiro transportando um sofrimento. Sucesso, Lourenço e Lorival, Berrante do Tempo, de 1984. Antes tivemos o Juliano e Jardel, Fim de Noite, e Boiadeiro de Frutal com os Reis do Batidão, Carlito e Baduí, aqui no Clube do Caipirão. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. É, seu moço, mais um intervalo e já voltamos. Você está ouvindo o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Opa, pra você que tá chegando agora, estamos apresentando o Clube do Caipirão com as mais belas canções do sertanejo tradicional. Seja muito bem-vindo. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Quando a moda é boa, o sucesso é garantido. Vamos ouvir Novo Castelo com Campanha e Cuiabano. Meu velho castelo, vocês todos lembram, foi feito de areia e desmoronou. Ainda carrego as velhas lembranças que dentro do peito comigo ficou. Hoje está caída a minha velha choça e o meu tordilho está na invernada. A minha viola em cima do esteio parece que sofre triste amargurada. Volto rever meus amigos e outro castelo eu já construí, com outra a meu lado que Jesus me deu. É o maior presente que eu já recebi. Na mesma capela que um dia eu casei, eu fiz nova jura com sinceridade, e junto com esta minha companheira construí de novo a felicidade. Deus quem não quis o meu viver errante, me deu novamente um sincero amor. Agora cantando vou passando os dias numa nova choça coberta de flor. Quando chega a tarde e ajunto meu gado, quero ver o tordilho comendo a ração. Da minha viola vou trocar as cordas e cantar de novo uma linda canção. Sempre quando chega toda a alegria no peito da gente. Eu que era um pobre, triste e solitário, agora eu vivo feliz e contente. Assim vou levando a vida sorrindo, até o meu rancho agora é mais belo, com fé e carinho, amor e esperança, que foi construído meu novo castelo.

chão mineiro. Diz que queria ser também um violeiro. Foi na capela e pediu uma oração. Dali saiu com a sua profissão. E um boiadeiro parou pra acender uma vela em homenagem à santinha da capela. Disse que ouviu um lindo toque de sino. Com a voz dizia: viva o santo divino. E toda noite quem passa naquela estrada vê uma capela que tá sempre iluminada. Modão, hein? Leôncio e Leonel, a viola do Chico Mineiro, continuação da história. É, essa moda foi gravada em 1963. Antes tivemos a viola e o cantador com João Carreiro e Capataz, os Brutos do Sertanejo, e o Novo Castelo com Campanha e Cuiabano aqui no nosso programa. É o Clube do Caipirão defendendo a tradição. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Tá na hora de um tereré. A Juju já tá tomando um tereré ali com o Luquinha. Ô, Juju, depois você traz um golinho pra nós. Faz favor. Isso. Ah, já vem vindo? Então traz aqui. Aê, Juju. Tereré também é bom, né, Su? É verdade. Que é isso? Vamos apreciando um tereré, ouvindo moda de boa qualidade aqui no Clube do Caipirão. Clube do Caipirão. Aqui no nosso programa, eu sempre digo, é muita moda e pouca prosa. Vamos ouvir Sangue Novo com Zé Mulato e Cassiano. Sangue novo na praça, caipira se sente honrado. A viola e violeiro vão muito bem, obrigado. Vou entrar nessa jogada, eu não entro pra perder. Sou sangue novo na praça, acostumado a bater. Vou bater só na jangaia, pro burro compreender. Apostou na derrota de ver a viola morrer. Hoje foge igual coelho e vai voltar de joelho. Se quiser sobreviver, tem sangue novo na praça. Caipira se sente honrado. A viola e violeiro vão muito bem, obrigado. Falso sertanejo que a viola já era. Os amigos da panela se fecharam numa espera. Sem a benção da viola, nenhuma moda prospera. Nasce fraca no inverno e morre na primavera. Nosso abraço à juventude, a viola vem com saúde. Parabéns às novas feras, tem sangue novo na praça. Caipira se sente honrado, a viola e violeiro vão muito bem, obrigado. Viola está voltando, já disse o irmão Galvão. Pra mim ela nunca foi e continua campeã. Valeu nosso sacrifício, essa luta de titã. O juventude esclarecida, de mente aberta e sã, abraçou nossa bandeira. Nova classe violeira, tá seguro amanhã. Tem sangue novo na praça, caipira se sente honrado. A viola e violeiro vão muito bem, obrigado. Hoje por onde eu passo sempre encontro violeiro, com menos de 30 anos imitando Tião Carreiro, cantando e tocando viola, quase sempre pagodeiro. Ergue a espada e segue os passos do nosso grande guerreiro, que tombou mas não morreu. Sua semente cresceu, descansa em paz, companheiro. Tem sangue novo na praça, caipira se sente honrado. A viola e violeiro vão muito bem, obrigado. Tem sangue novo na praça. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Cabelo loiro, não me faz penar. Vem cá, ó linda flor da colina. Se hoje não pode ser, vai lá em casa passear. Vai lá, ó encanto de menina. A noite está fria, dorme só é ruim. Eu vou procurar uma costela pra mim. Vem cá, oh minha loirinha bela, vem me consolar, hoje eu quero uma costela. Ó cabelo loiro, não me faz penar. Vem cá, ó linda flor da colina. Se hoje não pode ser, vai lá em casa passear. Vai lá, ó encanto de menina. Vai lá em casa passear, minha querida loirinha. Eu quero uma costela e dou a costela minha. Vai lá, oh minha loirinha bela, vai me consolar, hoje eu quero uma costela. Clube do Caipirão. Saudade de quem foi embora, por que recordar quem não lembra de mim? Retratos antigos fiz em pedacinhos, o que ela deixou foi em tudo dar fim. O vestido branco que ela usou, amarga lembrança de um juramento. O brilho do seu corpo também me enganou. Foi ele o começo do meu sofrimento. Vai, saudade, vai, desocupe o meu coração. Não quero sentir saudade de quem me fez ingratidão. Não